reino sem fim. Eu fiz a terra, e criei nela um homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45:12, do qual toda a família nos céus e na terra tome o nome. Efésios 13:15. Querido irmão, olhe a terra, as pessoas, a natureza, as florestas, os montes, os rios, os animais e toda a vida do nosso planeta. Tenha certeza de que Deus te ama e neste momento os seus olhos estão concentrados na sua obra neste mundo para a salvação dos seus escolhidos. Mas tenha certeza, você acha que ele é pequeno e tem todo este esplendor de vida, amplidão e riqueza somente aqui na Terra? Saiba que ele é infinitamente grandioso e existe na criação, além da Terra e deste universo, o reino celestial e estelar dos universos superiores, galáctico e indizivelmente vasto, cheio de poder, de glória e de vida, cheio de reinos, povos e famílias celestiais de luz, uma imensidão sublime, de uma grandeza certamente indescritível, muito além da nossa visão. Deus é impensavelmente maior e mais maravilhoso do que possamos pensar. O céu é imenso. São milhares de milhares, e milhões de milhões de anjos e outros seres de luz ascendidos do universo louvando, servindo e adorando a Deus alegre e incessantemente com obras, com cânticos e ações de graças num reino interminável de poder, alegria, amor e paz sobre tudo o que é chamado pelo nome do Senhor, o Santo e Eterno Dominador. E tem mais, por serem um exército de seres sem fim, para cada pessoa que nasce na Terra, há uma legião de anjos lutando nos céus exclusiva e só por causa da vida desta pessoa. Uma miríade de anjos está lutando dedicados separadamente só por causa de você. Para cada pessoa na Terra, há uma miríade de santos batalhando. Agora veja, irmão, o tamanho do esforço do Todo-Poderoso Pai para que você tenha os olhos espirituais abertos, alcance o conhecimento da verdade e veja a glória da sua maravilhosa luz para a salvação, enxergando a realidade imanente do seu eterno reino de luz. Decretos da Fé. Blogspot.com